Nosso tema dessa noite, fé inabalável. Todo mundo sabe o que é fé, né? Fé é acreditar, é crer, é uma crença, é ter uma crença em alguma coisa, é confiar. E não é só no sentido religioso, a fé ela se manifesta de várias formas. No nosso dia a dia, em quantas coisas nós confiamos, nós acreditamos, nós depositamos, né, essa confiança. Até nas pessoas, às vezes nós dizemos, né, eu tenho fé em ti, eu confio em ti. Às vezes não é bem uma fé, mas é uma forma de incentivar aquela pessoa para aquilo que ela vai fazer, é um apoio. Porque todos nós somos falíveis, então não pode ser uma fé, pelo menos não inabalável, né, sobre alguém. Porque inabalável significa que não sofre abalo, que não pode ser revista, que não pode ser modificada. Então, a fé, a confiança, o acreditar, a gente às vezes se questiona no que eu acredito realmente. Porque existe uma diferença no que eu acredito, ou pelo menos que eu acho que eu acredito, e no que eu faço. Então, será que eu acredito realmente nisso? Mas se eu faço isso, eu não deveria ter uma semelhança de conduta entre essas duas situações? Talvez também a gente acredite em outras coisas que sejam mais fortes do que aquilo que a gente pensa acreditar. E que nos momentos do nosso dia, nos momentos de decisão, de escolha, a gente ainda penda para aquelas outras coisas que têm uma significação mais forte dentro de nós, além daquilo que nós supomos acreditar. Pegando um exemplo, o materialista, o que é o materialista, né? Nós sabemos o que é aquele que foca no material. Ele tem fé? Tem, né? Só que ele tem fé no quê? Ele tem fé naquilo que ele pode tocar, que ele pode pegar, que ele pode ter. Por isso que ele é chamado materialista. Em caso bem extremo, né, o maior significado material é o dinheiro. Então, ele acredita que aquilo é o que traz satisfação para ele, é o que tem significado. Mas é uma fé essa abalável. Porque quantas vezes a vida nos dá estradas sinuosas, né? Quantas vezes a vida muda muito. Então, o que temos hoje, amanhã já não temos mais, ou vice-versa. Ou, em outras situações, temos sim muito, mas nos sentimos ocos, vazios. Aquilo que nós temos não nos satisfaz. E a gente lembra do consumo excessivo, que é uma busca incessante de tapar aquele vazio que nós temos aqui dentro, não fora. Tudo que a gente adquire fica fora, não entra. Aquela satisfação ela é muito momentânea. Então essa crença que ele tem, ela é uma crença abalável, porque ela não se sustenta. Tinha uma frase uma vez que eu li, e que eu lembro sempre dela quando se fala sobre isso, que dizia, o homem ele gasta a sua saúde para obter o recurso, os bens, o dinheiro. Então, o ponto dele é ter. E depois, numa etapa da vida, ele tem que dispor de tudo isso que ele conseguiu para tentar recuperar a sua saúde perdida. A gente pode dizer que isso também é um pouco de maturidade, né? Quando a gente percebe o que é realmente essencial na vida. Mas além do materialista, a gente pega uma outra classe, o cientista. O cientista tem fé? Tem, né? Só que ele tem fé no quê? Naquilo que ele pode provar, comprovar, submeter a exame, repetir aquela experiência e fazer com que aquilo realmente se confirme. Mas essa também é uma fé abalável, porque ao longo dos séculos, muitas descobertas, elas foram por água abaixo. Nas últimas décadas nossas agora, quanta descoberta tecnológica ocorreu? Se nós lembrarmos, há uns, não vamos dar data, né, mas muitos anos atrás ali, 40, 50, mais então, nem se fala. Hoje, a diferença é gigantesca. Essas coisas que foram descobertas, elas não existiam? Para nós, não. Porque nós não tínhamos capacidade de entender muitas questões. Mas sempre existiram os recursos, só que a ciência não conseguia ainda. Assim como tem coisas que nós não sabemos hoje, que nós vamos descobrir com o passar do tempo. Então, essa fé sobre as coisas, ela é totalmente abalável. Ela não se sustenta. A ciência, ela não consegue, através dos meios naturais que ela utiliza, compreender como os fenômenos ocorrem. Alguns, sim, mas outros ainda é um mistério, pela capacidade de repetir que eles não conseguem. Porque nem todos esses fenômenos estão, vamos dizer, à nossa mercê, não são produzidos muitas vezes por nós mesmos. Então a gente não consegue a repetição. Então, por causa disso, essas coisas são excluídas. O que é, então, uma fé inabalável? Porque eu falei só das que podem ser modificadas. A fé inabalável é a fé em Deus. Mas, ainda assim, nós temos diversas religiões no planeta. E cada uma forma Deus ou pinta Deus de acordo com aquilo que compreende, a compreensão humana. Então, quem é que está certo? Todo mundo um pouco, mas ninguém totalmente. Mas a fé em Deus, ela é inabalável quando nós começamos a raciocinar em cima disso e observar. Por isso que nós falamos muitas vezes que é importante conceituar Deus. O que é Deus? Será que ele tem aquele aspecto humano que há muito tempo atrás a gente configurava e ainda hoje alguns assim entendem? Ou ele é muito mais amplo do que isso? Por isso que é importante a gente entender, ou tentar aprofundar isso, se dedicar a entender cada vez mais isso, porque é a nossa base, a base de fé. E sem isso, daqui a pouco, a gente se decepciona, porque a gente acredita numa coisa que é irreal, que não pode acontecer, que não se repete. A confiança em Deus, ela é única. Há 170 anos atrás, espíritos começaram a se manifestar de uma forma mais contundente. Todo mundo já sabe disso. Tem até filme que fala sobre isso. Por que não se manifestavam antes? Se manifestavam, mas não dessa forma tão, como eu disse, contundente. Porque nós, humanidade, estávamos aptos a começar a receber essas manifestações ou esses ensinamentos. Começando, ainda hoje estamos ainda nos capacitando para isso. O que que essas informações de espíritos vieram nos trazer? Não vieram para formar nenhuma religião nova ou para dizer que aqui estava errado e aqui estava certo. Primeiramente, comprovar a ausência de morte. Não se morre, se continua de uma forma diferente, numa manifestação diferente. Através das manifestações, as pessoas começaram, aquelas, vamos dizer que tinham interesse, a estudar essas manifestações e a se reunirem e a mediunizar com eles para obterem informações específicas. E através disso, tem livros fantásticos, livros que são de ciência, que nos falam da formação nossa, ser humano, matéria, formação dos planetas, os mundos, as evoluções, de como nós evoluímos ao transcorrer dos tempos, a lei de reencarnação e muitas outras coisas que nós vamos percebendo como vão acontecendo, o porquê das sucessivas situações que ocorrem nas nossas vidas. Então a gente vai vendo que tem muita coisa para a gente aprender. E quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai tornando aquela fé fortalecida. Aqui no Evangelho tem um capítulo que fala só sobre fé. E tem um trecho que ele diz assim, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. É interessante pensar nisso. Como assim que a fé é mãe da esperança e da caridade? Depende do que tu acredita. Dependendo do que tu acredita, a tua esperança se renova, ela se enche, ela conduz o teu dia, ela te dá a certeza de amanhã. E a caridade é o que faz com que a gente comece a fazer um processo de transformação interior. Porque a caridade, ela é oposta ao quê? Ao egoísmo. O egoísmo puxa, a caridade distribui. Então, lá quando nós falamos materialista, né, é aquele sentido interno de puxar. Por isso que é uma fé sem base. Alguns dizem, né? Ah, mas fé não se prescreve. Eu gostaria de ter fé, mas eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Depende do que nós estamos, então, realmente acreditando no quê, né? Onde nós estamos firmando o nosso alicerce. Se é em algo muito macio demais, que não nos sustenta, ou algo que realmente... A vida é muito interessante a ser observada. Porque se nós sairmos de nós um pouco e começarmos a observar o que acontece conosco e com tudo ao nosso redor, a gente vai entender um pouco desse mecanismo. E a gente vai ver que tudo isso tem um padrão. Tudo tem um padrão. Só a gente tem que ir além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Tem que começar a usar as outras capacidades que nós temos e que são muito latentes ainda. Por isso que fé é algo que não se prescreve. É algo que se forma, que se adquire com o tempo através daquilo que nós vamos manifestando. É como um jogo, né? Onde tu arremessa e tu observa o que volta. E através disso tu vai formulando, vai criando, vai tecendo esses teus conceitos, que é outro ponto que deve ser muito bem observado.